acreditam no futuro dessa vida. E onde é que vai parar? Desacredita a recompensa dessa lida. E no que ela pode dar? Da herança, da beleza da criança. Vindo da certeza que me deu a esperança. Na cumplicidade que eu vejo nesses atos. Positividade que me faz mudar os fatos. Ousadia de ser um menino, mundo destino sereno, sorriso. E me faz observar. Ousadia de ser um menino, mundo destino sereno, sorriso. E me faz observar. Trilha caminhada com fervor e esperança. Olha mais nos olhos, seja clara, seja franca. Mate a saudade, não fique só na lembrança. Ressuscite aquele sonho, lute que você alcança. Dizem que a vida é bela e a gente que estraga ela. Mas ela é como trilhas de becos e vielas. Chegou no meu jardim, ah, sou eu que cuido dela. Cada um faz sua parte, pode ser um estandarte. A fachada tá limpinha, mas a casa cai mais tarde. E me faz observar como se faz guerra hoje em dia facilmente. Você faz a pior de todas, a guerra da mente. Dá tempo de encarar e tem de baixar a cabeça. Pra tudo tem sua hora, irmãozinho, vai que se deixa. Pra ter serenidade você precisa de mais. Então tente descobrir a fórmula mágica da paz. E me faz observar o grito do crime no fim da maldade. Te pega, te fere, intimida, invade. Na antiguidade tem força raiz, tirando a vida, o assassino cai. Deus deu liberdade pra todos os seus. Céu e inferno, quem escolhe você? Cobiça, impera, malícia, inveja. Predomina o mal, onde a ambição impera. Realidade do massacre, que te faz a lata do crack. Com sua boca suga ali de dentro toda maldade. O vício te invade, te faz pagar de covarde. Sua meta é te ver morto, ou então atrás das grades. Aí já era, tragédia, miséria, arrependimento. Te consome numa jega ali na cela. Farejando feito um animal nas noites frias. Quero mal, se tromba na madruga. É mal, é mal. Assassino, mente, criminal nas noites frias. Quero mal, quem paga de bandido, Armagedon vai passar mal. Soberano sobre as nuvens para o juízo final. Quando criança não quer ter uma bike, um Play 3, uma TV, LCD. Aí diz pra mim, Joe, que quando criança não quer ver seu pai, sua mãe bem sucedido pra valer. Toda criança pensa em crescer e ser alguém na vida. Ter estudo, ter família, comida, sabedoria. Infelizmente por aqui é diferente. A esperança da criança é por 15 no pente. Porque o pai não tem estudo e o passado condena. A mãe tá desandada no álcool e na pedra. Uma esperança que congela te ferindo o ego. Na escola é tirado, pois vai de chinelo. Caderno velho, até o professor discrimina. Não demora, é integrante da vida bandida. Quantos eu vejo bem novinho, já é aviãozinho. Já cresce o olho nos malotes, paga de bandido. E mãe sentada na calçada, ali desnorteada. Com uma receita, uma criança no colo embrulhada. E pai catar latinha, de sol a sol todo dia. Pra que a criança não comesse água com farinha. Às vezes eu fico pensando o que poderia acontecer comigo. Se eu não tivesse deixado, a vida do crime estaria perdido. Já ouvi a verdade suprema, a verdade de Deus que é escrita na Bíblia. Recebi o convite do cão e na mesa só tinha farinha e bebida. Já ouvi palavras da Bíblia que eram daquelas que deixam mais limpo. Isso tudo é que fortalece para que hoje eu possa estar vivo. Então não admita, criança, que o seu futuro seja o mesmo de vários adultos que tempos atrás já sentaram o dedo. Esqueça a ilusão de vida do crime, vida de malandragem. Não se sinta mais que ninguém porque fuma um cigarro, uma pedra de crack. Supere as expectativas, busque trabalho, construa sua vida. Dê valor na sua mãe, no seu pai, por mais que a luta tenha sido sofrida. Valorize o olhar que brilha no fundo do olho de uma criança. Estenda a mão, ofereça um pão, cultive a esperança. E onde é que vai parar?